Contam a velha lenda dos índios Sioux que uma vez, Touro Bravo, o mais valente e honrado de todos os jovens guerreiros, e Nuvem Azul, a filha do cacique, uma das mais formosas mulheres da tribo, chegaram de mãos dadas na tenda do velho feiticeiro da tribo e falaram: "Nós nos amamos e vamos nos casar. E nos amamos tanto que queremos um feitiço, um conselho ou um talismã. Alguma coisa que garanta que poderemos ficar sempre juntos. Que nos assegure que estaremos um ao lado do outro até a morte." O velho sábio, ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra, disse: "Tenho uma coisa a ser feita, mas é uma tarefa muito difícil e sacrificada. Tu, Nuvem Azul, deves escalar o monte ao norte dessa aldeia e apenas com uma rede e tuas mãos, caçar o falcão mais vigoroso do monte e trazê-lo com vida, até o terceiro dia depois da lua cheia. E tu, Touro Bravo, deves escalar a montanha do trono, onde encontrarás a mais brava de todas as águias. Somente com as tuas mãos e uma rede, deverás apanhá-la trazendo-a viva." Os jovens abraçaram-se com ternura e logo partiram para cumprir a missão recomendada. No dia estabelecido, na frente da tenda do feiticeiro, os dois esperavam com as aves dentro de um saco. O velho pediu que com cuidado as tirassem dos sacos e viu que eram belos exemplares. "E agora o que faremos?" perguntou o jovem. "Nós as matamos e depois bebemos a honra de seu sangue? Ou cozinhamos e depois comemos o valor da sua carne?" propôs a jovem. "Não," disse o feiticeiro. "Apanhe as aves e as amarrem entre si pelas patas com essas fitas de couro. Quando estiverem amarradas, soltem-nas para que voem livres." O guerreiro e a jovem fizeram o que lhes foi ordenado e soltaram os pássaros. A águia e o falcão tentaram alçar voo, mas apenas conseguiram saltar pelo terreno. Minutos depois, irritadas pela incapacidade de voar, as aves jogavam-se uma contra outra, bicando-se até se machucar. E o velho disse: "Jamais esqueçam o que estão vendo. Este é o meu conselho. Vocês são como a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, viverão arrastando-se, e cedo ou tarde começarão a machucar-se mutuamente. Se quiserem que o amor entre vocês perdure, voem juntos, mas nunca amarrados. Vivei juntos, mas que haja espaço na vossa junção, e que os ventos do céu dancem entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do vosso amor um grilhão. Que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho, assim como as cordas da lira são separadas, e no entanto, vibram na mesma harmonia. Vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia, pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Agindo assim, juntos estareis até que as brancas asas da morte dissipem vossos dias."